Chegada Dante para o Rio de Janeiro. Para construir, a gente vai fazer a melhor. Eu vou na mesma terra. 6919 solicita a extensão para 360 final. O número é 999, eu acho que já não sou contato. Gente, obrigado. Caos 139. Bip checado, o Fuxero 692. Tem 9 horas, eu digo para 2, 5 horas. 2, 5, 6, 9. 9, 4, eu digo para 5 horas. 9, 4, eu digo para 5 horas. Falei de descer para 2 mil, 8, garoto. 08, desça para 2003, autoridade final, MS-78, para 0, carro civilizado, trata de estratégia de aproximação, agora, 7 níveis. Nós já ligamos para 2504, direita na proa 080, limite redor 300, direita 080, limitado radial 300. Rola 645, próximo 10 horas, 4 milhas, rumo oeste. Autonomia 500 pés, visual é o Cirrus. Aeronave 458 para 2 mil pés, ajuste a 099, autorizado final da SX8 com 0, contabilizado. Reporte contabilizado, EBR X-ray, voo, aperta. 038-94, mantém nível 050. Estabilizado no lado, eu foi 0. O 9189, curva direita 3080, limite radial 300, VR. 080, metade para 300, VR, 1909. Tive ajuste no 019. Aguarda pista livre, Olimpo 08. 3894, reduza para 1909. Três, Localizador já está no voo, 1645, chama pra mim na noite do São Paulo. 94, passo da Michelin, pouso autorizado, pista 10, entro no 20 graus, 10 mais. Ele pousa, pista 10, tá 3294. 9, só os 3, 7, 10 direita, solo, cruzando esse lado. Pessoal, 9, graças. Miami, 143, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-1. Pouso autorizado, 143.

Thank you. Como patatinho, consegue como deixar de conselho? Consegue como deixar de controle de Salvador? Sim. 869 fala que agora também está 4x4, mas tem por momentos faz uma chaleira muito forte na sua frequência, tá? Por vezes. Sim, sim. Nada. É, 869 agora testando o equipamento, como está recebendo a frequência 1208? Muito bem, prossiga. Ok, a gente trocou o equipamento aqui. Como está recebendo agora na frequência 208? Ah, 5x5. Logo após a decolagem, parecia assim que tinha colocado um ventilador na frequência. Aí eu fiz a comunicação, esperei, fiz a comunicação, logo em seguida fez novamente, depois parou. Agora está aqui 5x5. Entendi. Lima, Papatinho, começa a recuperar aos 07, você terá o título de próximo do Salvador, ajuste no número 0. 19, deixa no centro de Recife, 1, 2, 8, 3, 8, 4, 9, 3, 5, 3, 9, 3. 1, 2, 8, 8, 1, 3, 5, 3, 1, 8, 9, 9, 9. contact radio, taquilo, via pista 7, taxi, repórter, chaleiro.